espinho, outrora passei em minha vida. Era como barco que vai navegando sem rumo encontrar. Jesus me achou, agora sou dele, só vivo a cantar. Eu tive tempo ainda deste amor tão profundo provar. Um amor protegido por Cristo Jesus, que deu sua vida na cruz, foi pregado para nos salvar. É preciso amar com amor não fingido, um amor protegido por Cristo Jesus, que deu sua vida na cruz, foi pregado. Falar deste amor, da salvação que Cristo nos dá, se pedirmos a Ele o seu perdão, exalando o perfume que nem sei como aroma se pode sentir. Só sei dizer que Jesus vive, está e ainda cuida de mim. É preciso amar com amor não fingido, um amor protegido por Cristo Jesus, que deu sua vida na cruz, foi pregado para nos salvar. É preciso amar com amor não fingido, um amor protegido por Cristo Jesus.